Quando o crente ajoelha, o nosso inimigo fica apavorado. Quando o crente se humilha diante de Deus, ele fica assustado. Ele sabe que o crente vence de joelho o crente se mantém de pé. De joelho ele ora, ele chora, ele mantém firme a sua fé. Para o crente ajoelhado não existem muralhas, nem mesmo barreiras. Ele rompe a muralha, a barreira desfaz. Crente vitorioso é sinal que o inimigo perdeu a final. Quando o crente ora, a derrota do nosso inimigo é fatal. Quando Elias orou, o fogo caiu, o altar consumiu. Quando Moisés orou, não houve demora, o mar se abriu. Paulo e Silas orava, então o cárcere estremeceu. Porque a oração de um crente fiel move a mão de Deus. Quando o crente ajoelha, começa uma guerra espiritual. Mas ligado com Deus, a derrota do nosso inimigo é fatal. Ele luta para a oração não subir, mas o crente com Deus continua insistindo. Em nome de Cristo ele não suporta e tem que sair. A oração abre portas aonde não tem, ela faz maravilhas. Quando o crente fiel e sincero ajoelha diante do altar, se o inimigo tentar impedir, ele não tem como insistir. No sangue de Jesus o crente é vencedor, ele tem que sair. Quando Elias orou, o fogo caiu, o altar consumiu. Quando Moisés orou, não houve demora, o mar se abriu. Paulo e Silas orava, então o cárcere estremeceu. Porque a oração de um crente fiel move a mão de Deus. Quando Elias orou, o fogo caiu, o altar consumiu. Quando Moisés orou, não houve demora, o mar se abriu. Paulo e Silas orava, então o cárcere estremeceu. Porque a oração de um crente fiel move a mão de Deus.